O dia 30 de outubro na história. 1811. Jane Austen publicou anonimamente Razão e Sensibilidade. Apenas algumas pessoas conheciam a identidade da autora. 1925. O inventor escocês John Logie Baird fez a primeira transmissão de uma imagem em movimento. 1938. O programa A Guerra dos Mundos, uma adaptação de Orson Welles para o texto de H.G. Wells, foi transmitido nos Estados Unidos. A invasão de marcianos, narrada como se fosse ao vivo, deixou a população em pânico. 1969. O general Médici tomou posse da presidência da República, iniciando o período mais duro da ditadura brasileira. 1974. O boxeador Muhammad Ali nocauteou George Foreman e conquistou novamente o título de campeão dos pesos pesados. 1983. O presidente Raul Alfonsín tomou posse na Argentina. Ele foi o primeiro civil a ocupar o cargo desde 1975. Esses são os fatos que fizeram o dia 30 de outubro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.